Você sabe o que é escotismo? Meninas podem ser escoteiras? Você acha que a sua promessa vale alguma coisa? E a árvore da montanha? De Vila Velha, Espírito Santo, eu sou o Renan Alves. Eu sou Lúcia Conrado, Tal de Vitória, Espírito Santo. Olá pessoal, aqui de São Paulo, eu sou o Samir, empresário e escotista de coração. De Manaus, Amazonas, eu sou Márcio Etiane, servidor público estadual e uma vez escoteiro, sempre escoteiro. E hoje o Na Trilha vai falar de um assunto que influencia ou já influenciou na vida de muita gente. Trata-se de um movimento educacional escotismo. Vamos dar uma pequena amostra desse vasto mundo de conhecimentos. Venha conosco e descubra qual é a sua especialidade. Voltamos já, palavra de escoteiro. Muito bem, ouvintes. Obrigado mais uma vez por sua paciência e participação do Na Trilha. Aí, Renan, vamos primeiro dar os nossos contatos, né? No Twitter, você encontra o Na Trilha no @natrilhapc. No Instagram, @natrilhapc. E no e-mail, natrilhapc@gmail.com. No nosso site, www.vcnatrilha.com.br. E nós temos que falar também, Renan, fala aí do Na Trilha do Na Trilha. Então, ouvinte, se você quiser continuar participando conosco, por mais esse quadro, é o Na Trilha do Na Trilha. Isso não é um trava-língua, gente. É só uma forma de você continuar participando conosco. O que, que é isso? Você vai pegar uma foto que você tirou de aí praticando a sua atividade e vai mandar pra gente. Nós vamos publicar no nosso site e você vai dizer pra gente, ó, lembrei de tal episódio, tirei essa foto e manda pra gente. Nudes não, gente, por favor. Caraca, Lu, você quer mandar isso mesmo? Uai, tem gente sem noção pra tudo quanto é coisa, até pro esporte não vai ter pra isso, uai. Bom, e ó, Lu, se eu aproveitar aí, já que a nossa convidada já se apresentou aí no bastidor, a nossa participante de hoje, que vai estar falando do seu programa e participando da nossa leitura hoje, que é a Dayana Almeida, lá do GNH Podcast. Seja bem-vinda, Dayana. Oi, me apresentei como? Sorrindo das coisas que vocês estavam falando, foi isso? É, você riu. Ah, tá. Tá bom. É uma ótima forma de me apresentar. Eu sou a Dayana, do GNH Podcast. Então, Lúcio, por que eu chamei a Dayana? Ela tem sido uma parceirona nossa, lá do nosso grupo Telegram. Tem mandado comentários, eu constantemente converso com ela, recebendo dicas e dando dica pra ela. Então, Dayana, obrigado pela sua participação, fique à vontade. Tudo que você disser pode virar contra você, Dayana. Não. E outra coisa, essa coisa do Renan estar dando dica pra você, te ajudando, coitada de você, ele vai te cobrar. Eu tô esperando a conta. Nada disso, eu ia dizer que toda ação requer uma reação. Reage com força, Dayana, fala aí. Porra. Você merece, mas é um prazer estar aqui com vocês na trilha. Prazer é nosso. Eu queria explicar que, infelizmente, nós tivemos um hiato inesperado aí de quase 2 meses. E só para dar uma satisfação para vocês, o porquê que ter demorado tanto. Eu tive troca de trabalho, tive mudança. O meu filho, que estava com 11 meses de idade, fez 1 ano, obviamente. E a minha esposa engravidou mais uma vez. De novo, outra vez, o menino, ele acha que só ele vai aumentar a população do mundo, entendeu, minha gente? É porque foi a época lá que ficou sem o WhatsApp, aí, né, e aliado a tudo isso, eu fiquei completamente sem tempo para editar, e esse programa que vocês vão ouvir hoje, a gravação dele foi bem extensa, o assunto estava muito bom, os convidados mandaram muito bem, infelizmente a Lúcia, ela caiu no meio do programa, até uma explicação aí para você. Pois é, gente, a minha rotina no trabalho tá puxada, eu tive uns problemas de conexão de internet aqui, para esse programa especificamente que a gente está apresentando hoje, eu caí no meio do programa, na verdade eu participei um pouco no início, vocês vão ver que eu quase não participo, porque a minha internet caía incessantemente e eu não tive como voltar e acabou, o programa para mim. Mas o pessoal levou bem o programa, eu gostei demais e acho que é isso que vale a pena, não deixar a peteca cair. Na verdade, e... você até participou mais, né, Lúcio? Só que seu áudio estava inaudível, então não deu para aproveitar. Então nós tentamos fazer o que deu ali. mas faz parte. Assim, tá valendo, a Dayana estava começando a viver isso, né, Dayana? É, mas eu vou dizer para você o que eu já disse essa semana. Renan, não me conte seus problemas. Eu quero episódio novo, quinzenais. Toma. Caraca. Ou seja, a gente chama a pessoa pra fazer uma gentileza, né? Participar do nosso programa. É, exatamente. Poxa vida, Ana, você tava gente, tão bem, porque eu amo. Cara, vocês não sabem o que é. Está viciada. Eu tava viciada no Natrilha e de repente, pá, acabou. Como assim? Onde eu vou sobreviver? Eu pois preciso é, não. de novos programas. Então vamos lá, olha só. Pra você ouvinte que não quiser ouvir essa leitura de e-mails, esses feedbacks do nosso site, você vai pular para 19 minutos e 5 segundos. E Lúcia, primeiramente, vamos agradecer aí as pessoas que fizeram o compartilhamento público no Facebook. Né? Tivemos aí, logicamente, as pessoas que têm a obrigação de fazer isso, que sou eu, você e a Carol. Não vou contar. Quem foram? Nós tivemos o Caio do Los Ticos, o Humberto Ramos. Pois é, a gente sabe que tem muita gente que compartilha aí, mas compartilha de maneira pública, que a gente possa ver esse compartilhamento seu. E aí poder falar o seu nome aqui. Então, obrigado, gente, vocês que compartilharam aí. E até mesmo aqueles que compartilharam e a gente não conseguiu enxergar aqui, tá? Então, além do compartilhamento no Facebook, também tivemos várias citações do Natrilha durante esses 2 meses aí, quase, que a gente ficou parado. Muita gente conversando com a gente, mandando sugestão e tudo mais. E no Twitter, nós tivemos aí algumas participações que eu gostaria de citar. O Rodrigo Bamondes, TPM Cast, o podcast Los Ticos, Petros Davi. Então tiveram essas pessoas aí que interagiram conosco aí no Twitter nesse meio tempo aí. No site, Lúcio, nós tivemos um comentário do Petros, aí, olha aí o Petros de novo. Petros, ah, aí. Pois é, o Petros é uma figurinha legal, né? Ele é o arroz da podosfera. É o arroz, então. Ele acompanha tudo. ele Murakami. Fiquei emocionada quando eu entrei lá no grupo do Telegram, em que ele tava lá, porque ele é super famoso assim pra mim. Não fala isso, não fala isso. É igual o Murakami também, eu também ouço ele em outros podcasts também. Murakami também é demais. Gente boa demais. Ele foi o primeiro a participar do Natrilha, que ele mandou a foto dele lá escalando com os filhos dele no muro de escalada. É, então vamos ao comentário do Petros, né? Lá no programa número 8, de Mochileiras ao Dó. Isso, ele colocou assim: não sabia o que era mochileira. Na verdade, não conheço a maioria das coisas que abordam e por isso ouço o podcast de vocês. Ha, ha, ha, ha. Além de serem bem amigáveis, é claro. E acho que esse podcast pode me servir bem para conhecer alguns lugares. Não sabia que tinha o joelho estourado, Renan. Apenas me lembrei de que quando meu irmão rompeu o ligamento anterior cruzado durante um treino de handball e teve que ficar um ano inteiro sem treinar. Foi difícil. Mas felizmente hoje ele está bem, melhor e ainda, jogando. Os convidados foram sensacionais e o tema foi bem abordado. Para quem quer ouvir o Batendo na Panela sobre o Natrilha, vai se perguntar das críticas que fizemos lá, pois hoje elas não valem mais. Ha, ha, ha, ha. Bom episódio e abraços. Abraços, Petros. Obrigado pelo seu comentário. Então, o que acontece aí? O Petros falou aí do meu joelho. Realmente, eu tenho um joelho meio detonado. O Batendo na Panela é um programa que o Petros criou, né, onde ele faz críticas, sugestões. E por que que acontece? Lá no Telegram tem um grupo só com editores, que a gente chama aquilo ali de panelinha da podosfera. Nós sugerimos para ele, falou: ó, Petros, faz um programa aí, você que gosta de compartilhar de tudo, de participar de tudo, faz um programa metendo pau na galera, falando aí desses podcasts. E aí, como boca aberta entra mosquito, ele foi o primeiro programa que ele quis falar, foi do Natrilha. Depois, se vocês quiserem, pesquisa aí onde é que tá o programa dele. Tá bem legal. Cada vez que passa, ele melhora aí a qualidade dele. O próximo comentário no site foi da Ana Zélia Tedesco. No mesmo programa? No mesmo programa. Ela comentou o próprio programa que ela gravou com a gente, não é isso? Ah, beleza. A Ana Zélia, inclusive, ela entrou lá no Telegram, hein? É. Ela e as meninas mochilando com elas. Pois é, a Ana Zélia Tedesco falou assim: acho que sofri um bullying nesse podcast. Ha, ha, ha, ha. Valeu pelo convite, Renan e Lúcia. Continue esse trabalho de divulgação da vida outdoor. Espero que muitas pessoas possam iniciar suas atividades ao ar livre por meio do trabalho de vocês. Abraços. Poxa, Nazélia, bullying, que nada. A gente é tão gente boa. Eu retorno para ela esse elogio que ela fez pra gente. Então, parabéns vocês também, do Meninos do Mochilando com Ela. É, eu acho que no próximo programa terão participação delas de novo. Então, já fica aí um spoiler para quem tem acompanhado a gente. Então, o Bessa comentou lá no Natrilha número 5 sobre canoagem o seguinte: Ouvi hoje, já com bastante atraso, o episódio sobre canoagem. E digo que quando tinha meus 14, 15 anos, testei pela primeira vez na praia, com o mar calmo, um caiaque. Foi incrivelmente gostoso se movimentar remando por cima da água. Poxa, legal! Seu comentário foi bom a beça, viu? É. Boa, Lúcia. Ah, tinha que fazer um trocadilho. Ficou fraquinho, gente, mas... Tá bom, tá bom. Vai tentando. Faz parte do meu show. Você tem que ouvir mais Los Ticos, tá? Beça, cara, falar em atraso, nem posso falar nada, tá? Então, dentre os e-mails enviados, nós tivemos aí a primeira participação do Rafael. Rafael, ele é game designer e podcaster no Trova na Taverna. Ele diz assim... Conheci o Na Trilha no grupo do Telegram e recentemente terminei minha maratona para poder dar meu parecer geral. Eu, no geral, sou bem sedentário, porém, de tempos em tempos, me animo de fazer algo, sendo que o esporte que mais gosto e me saía melhor é natação. Apesar do sedentarismo, o Na Trilha tem me animado em conhecer novas atividades e, caso eu venha de fato a praticar alguma, eu mando mais um feedback. Gostei muito do formato e do fato de trazer convidados que estão inseridos de alguma forma no tema, seja profissional ou apenas um hobby constante. Falando sempre com propriedade e desvendando alguns casos que eu julgava ser mito. Grande abraço e muito sucesso sempre. Bacana. Se você está ouvindo esse programa e tem sugestão que a gente não conversou ainda, entre em contato com a gente, pelo amor de Deus. Nós recebemos muitos e-mails, na verdade dois. Vou fechar aí com um e-mail da Cláudia Rodrigues. E ela diz o seguinte... Gostaria de saber como funciona cursos e valores. Olha, Cláudia, manda outro e-mail porque eu não entendi nada disso. Eu não sei de que curso que ela quer, não sei que valor que é, né? Então, beijo, entra em contato. Manda outro e-mail com mais detalhes que você queira saber, que a gente vai te ajudar no que for possível. Por favor. E agora chegou o momento dele. Ah, o prêmio joinha que dê... Esse prêmio joinha desse programa, ele tem um gostinho plus, de sangue no... Um plus a mais. Né? Tem um sanguezinho escorrendo aí. Tem, um sangue nos olhos, um negócio mais ou menos assim, entendeu? Então. Por quê, Renan? Nós chegamos a um consenso aí, e dentre tantas pessoas, não foram uma, não foram cinco, foram muitas pessoas mesmo que entraram em contato com a gente, incentivando, cobrando, perguntando o que está acontecendo... Né, do Na Trilha tá demorando e tal, mas teve um camarada em especial que não saía do meu pé, no sentido de estar sempre incentivando, estar sempre, sempre cobrando mesmo, né? E até sendo chato. Mas ele sendo chato e velho, a gente consegue até entender. Então o prêmio joinha de hoje vai pro senhor A. Oh, aê, muito bem. O senhor Ar merece esse prêmio. O gagá da podosfera. Não faz isso com ele. É um camarada que eu já tenho como amigo e... Ô, senhor Ar, um amigo como esse, né? Ele primeiro ele fala bem, depois ele vai lá e mete a porrada, né? É porque ele não deu dinheiro, ele deu intimidade, é isso que acontece. Ah, intimidade não é ele. Hoje o prêmio joinha é um prêmio diferente, é o prêmio joinha de mão fechada, que foi recebido por... Visualiza. Mim, dado pelo senhor Ar. Você que está ouvindo esse podcast, visualiza o prêmio joinha de mão fechada para o senhor A. Todo mundo fazendo a mesma coisa. E obrigado a todos vocês que cobraram no Telegram, que cobraram no Facebook, que mandaram mensagem para mim, que me perguntaram pessoalmente. Só um parênteses, Renan. Parênteses de quem? Saiu naquele site de fofoca que a gente tinha brigado. Mentira, minha gente. Aquele site é só de fofoca. Nós não brigamos. Eu e o Renan somos amiguinhos mesmo, viu? Fale por você. Aí, olha só. Então, a gente tá voltando aí com a corda toda. Brincadeira, a gente é semi-amigo, sim. Obrigado, então. Sem briga, tá, Renan? Sem briga, sem por briga. Favor. Por favor, Dayana, fale um pouquinho aí do seu programa, que eu, particularmente, assim, eu acho ele muito bacana. Né? Tem me auxiliado muito, até mesmo para entender algumas fases da gestação da minha esposa. E além disso, até mesmo tratar o meu filho Emanuel, né? Tá com um aninho de idade agora. Beijo, Emanuel. Então, por favor, se apresente e diga aí o que são os seus trabalhos na internet. Ah, eu fico feliz quando tenho um retorno assim. E se o GNH hoje tá bacana, eu devo muito a você. Eu não quero encher muito sua bola, não, mas você foi o cara, você e o Alexandre, que desde o início me deram a maior força, me instigaram a fazer algo de qualidade. Que eu devo admitir que não era muito o meu objetivo no início, mas tenho muito o que agradecer a vocês. Então, o GNH Podcast é um podcast para falar de maternidade baseado em fatos reais, com informação e bom humor. Então, lá eu compartilho muitas experiências, compartilho informações com temas relativos à ao nascimento de uma criança, desde a concepção até o puerpério, né, que é o período do pós-parto. Então, os temas são muito diversos. Eu ia até perguntar o que é puerpério, porque eu ouvi o último programa, eu ainda não consegui dizer. Se alguém me perguntar hoje o que é, eu falo, não sei. Você consegue dizer rapidamente o que é um puerpério? Então, o senhor A também ficou com essa mesma dúvida, a gente teve um episódio inteiro sobre isso. Homens. Pois é, cara. Puerpério, desculpa, é o período, né, pós-parto. É o período desde o nascimento do bebê até o momento em que ele e a mãe começam a se entender como indivíduos separados. E isso pode durar de 1 mês a 2 anos. 1 mês a 2 anos. Tá explicado agora, né? Mas você podia ouvir de novo o podcast, tá, Renan? Eu ouvi 2 vezes, cara. Sério. Caraca! Homens, né? Homens! Então, depois que o bebê nascer, eu aconselho que você ouça mais uma vez. E ó, o último episódio que você lançou aí sobre viagens, eu achei fantástico, tá? Fantástico mesmo. Eu já tinha essa ideia aí de viajar com minha família, e isso aí só aumentou aí a vontade. É maravilhoso, e o próximo episódio também vai ser sobre viagens. E falando em episódio, tem o episódio número 6 do GNH Podcast, que eu indico o Na Trilha. Eu falo lá de como eu curto o Na Trilha e indico para os meus ouvintes também seguirem vocês lá. Poxa, obrigada, viu? Gentileza gera gentileza, né? Então, por isso que você tá vindo aqui hoje, dívida quitada. Não te devo mais nada. Cara, eu achei que você tava me convidando só porque eu era super simpática e engraçada. Não. Tá, eu posso fazer o meu jabá agora? Por favor. Deixa eu ir lá trabalhar. O site que vocês podem encontrar o GNH Podcast é o www.gerandonovashistorias.com. A gente tá também lá no facebook.com/gerandonovashistorias. Se quiser mandar um e-mail, é contato@gerandonovashistorias.com. E hoje, saindo do forno, o Instagram, que é o Gerando Novas Histórias. Vou ficar feliz se ouvintes do Na Trilha aparecerem lá no GNH dizendo que vieram através desse episódio. Pode ter certeza que vão. Então, Dayana, obrigado mais uma vez pela sua participação aí. É, quem sabe no futuro aí a gente consegue gerar uma pauta que você possa participar um pouquinho mais efetivamente. Mas é uma forma que a gente tem de agradecer pelo apoio que você tem nos dado, pelas cobranças que você tem feito. Enfim, você é essa parceirona nossa aí. Parabéns pelo trabalho aí, que é de qualidade. Eu recomendo fortemente ao ouvinte do Na Trilha, você que é mãe, você que não é, você que é pai, quer conhecer um pouco mais as rotinas do seu bebê ou aquilo que tá por vir, escute o Gerando Novas Histórias, que você não vai se arrepender. Eu que agradeço o convite, tô super orgulhosa de estar participando do Na Trilha. É o primeiro podcast que você participa? Não, ainda não, cara. Ainda não colou, não, mas quem sabe. Obrigada. Mas assim, depois dessa leitura de e-mails que eu fiz, tão fantástica e maravilhosa, eu tenho certeza que eu vou ser convidada em muitos outros podcasts. Ah, a hashtag de hoje, minha gente, convida a Dayana para gravar o seu podcast. Nossa, peraí, mas para podcast? Não. Eu vou botar essa hashtag aí mesmo. Vocês entenderam, não precisa escrever para vocês, né? Então pronto. Entra em contato com a gente, participa do nosso grupo Telegram. Tem perguntas nesse programa aí que os ouvintes que participam do Telegram fizeram ao vivo. Eu costumo participar bastante lá daquele grupo, a Lúcia também de vez em quando participa. Ai, meu Deus. Não, não é puxando a orelha, não. Tô dizendo que você é uma pessoa mais ocupada que eu. Tá bom. A gente manda lá spoilers do que vai rolar no programa comigo, não tem esse mistério do que vai ser o próximo tema e tal. E a gente tem se divertido muito lá dentro daquele grupo. E a gente não fica restrito somente aos assuntos de podcast. A gente fala de outros podcasts, a gente fala da vida, A gente tem DR, né? Você fala que você quer falar que não teve briga, né? É só um charme, Renan. Agora eu fiquei curiosa. Cheguei tarde. Ah, ouça o próximo programa, que o próximo programa está assim, Loves in the Air, entendeu? Então vamos pro programa, né? Brilha fogueira ao pé do acampamento, para alegria não há melhor momento. Velhos amigos não perdem ocasião de reunidos cantar uma canção. Eu sempre escuto falar de escoteiros, já tenho vários amigos que participam ou já participaram de grupos de escoteiros, né? A gente que acaba escalando, vai para alguns lugares nas montanhas, a gente vê lá um grupo de pessoas no meio do mato mesmo, né? Fazendo o que é o escotismo, participando lá do escotismo. E eu sempre tive curiosidade, que eu na minha infância eu vi muito isso, eu tinha vontade de participar, mas eu não deu, não consegui. A gente percebe, a gente como esportistas que acabam ficando muitas vezes dentro do mato mesmo, que as crianças e as pessoas que participam ou participaram do escotismo, eles têm muito respeito pela natureza, muito cuidado, muito trato, né? Desenvolvem muitas habilidades, né? Já tivemos aí a participação de alguns convidados aqui no Na Trilha que falaram e falam muito bem do escotismo. O que que é de fato o escotismo? Como que a gente pode tratar ele? Vamos lá, então. Olha, para começar, né, o escotismo, né, como conceito, ele é um movimento mundial de jovens, é um movimento educacional, voluntariado, apartidário e sem fins lucrativos. Laico também? Laico também. Ele é mais ecumênico do que laico, né? Ele é mais ecumênico do que laico, exatamente. Ele aceita todas as religiões. Um dos princípios é acreditar em Deus, apesar de que você não é obrigado a acreditar em Deus, mas você tem esse compromisso com Deus ou com a espiritualidade, pelo menos. Você precisa reconhecer que existe algo superior, né? Exatamente, ele faz muito essa menção de que você tenha realmente um direcionamento para encontrar algo superior. Mas isso surgiu, quando surgiu era um movimento basicamente masculino, né? O principal foco do escotismo é formar o cidadão. O que é o cidadão? Aquela pessoa que tem noção e ciência dos seus direitos e deveres. E, por causa disso, ele também é reconhecido, né, no mundo inteiro como uma escola de líderes. Agora, para a gente entender como ele funciona nos dias de hoje, a gente entra nessa sua pergunta, que é entender como é que ele surgiu. E quando ele surgiu, né, falando da história do escotismo, não tem como a gente falar do surgimento dele sem contar a história de um cara, que é o Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Ele foi um militar, eu vou tentar resumir aqui a história dele, né? Ele foi um militar britânico, ele atuou durante muitos anos na África para fazer missões para o Império Britânico. Entre essas missões, uma das que ficaram mais famosas dele foi a defesa do cerco da cidade de Mafeking. Como ele conseguiu fazer essa defesa é a coisa mais interessante da história, porque nenhuma historiografia deixa muito claro como que ele fez isso. O que é sabido é que ele conseguiu reverter forças inúmeros, né, militares muito superiores ao dele, e ele usou parte da população, inclusive os jovens da cidade de Mafeking, para poder ajudar nesse processo. Então, há quem diga que o princípio do escotismo começa a nascer ali, né, quando ele descobre que ele podia usar as habilidades de alguns jovens treinados para levar mensagens, fazer o reconhecimento do campo inimigo. Quando ele volta do cerco de Mafeking para a Inglaterra, ele é considerado um herói. Então, ele fez algo realmente inimaginável. Essa é a parte bonita da história. Para os amantes de história, podem pesquisar um pouco do Cerco de Mafeking. Tem alguns pontos negros na história do Baden-Powell que depois, na terceira geração, vieram a pedir desculpa em público, né? Mas, infelizmente, alguns efeitos de guerra. Mas o escotismo, ele nasce basicamente do seio militar e para homens. Quero aproveitar e colocar como sugestão ouvir o podcast Escriba Café. Ele tem um episódio falando sobre essa história toda do Lord Baden-Powell. Vou colocar aí o link na postagem. E para as pessoas não confundirem, o Baden-Powell é o nosso músico brasileiro, né? Um dia eu tava vendo Fantástico, eu tinha acabado de entrar no movimento, e aí um dia aparece no Fantástico. Hoje, no Fantástico, Baden-Powell. E eu passei aquele domingo todo esperando a vida do Baden-Powell. E cadê o Baden-Powell? Tá aí. Não, mas esse não é o Baden-Powell. Esse não, meu filho, mas esse não é o Baden-Powell fundador do escotismo. E até hoje eu tenho essa dúvida, agora é sério, se esse Baden-Powell tem alguma coisa a ver no sentido, será que o pai dele era do movimento escoteiro ou alguma coisa e botou esse nome nele? Essa história eu nunca fui pesquisar, né? Mas são anos totalmente diferentes, né? Vai saber, né? A criatividade do povo brasileiro não tem limite. Se você souber de alguma coisa sobre o músico Baden-Powell, explica aí pra gente pra poder esclarecer essa dúvida. Né? Manda aí. Lúcia, depois desse movimento, como ele foi criado nos seios militares e tudo mais, as irmãs dele acharam injusto, né, que tivesse só um movimento para os meninos. E elas criam aí o primeiro movimento, que era conhecido como movimento das bandeirantes. Mas hoje, os grupos há no Brasil, a grande maioria, grupos escoteiros mistos, que aceitam tanto meninas quanto meninos. Meninas seriam as bandeirantes. No começo, sim. No começo foi isso, né? As bandeirantes eram grupos totalmente separados, os meninos das meninas. Haviam grupos especificamente de bandeirantes. Depois, alguns grupos acabaram mesclando, né? No mesmo território tinham o Movimento das Bandeirantes e o Movimento dos Escoteiros. Hoje, o Movimento das Bandeirantes ele é bem menor. Então, você tem, dentro do Movimento Escoteiro, as escoteiras mesmo. O Movimento das Bandeirantes é um movimento um pouco mais discreto, difícil de ser encontrado hoje em dia no Brasil. O escotismo, como a gente conhece hoje, ele começa nesse acampamento de Brownsville. Lá ele vai com os meninos, então naquela época realmente só eram meninos, e ele divide em grupos que ele vai chamar de patrulhas, de scouts, porque vem de scout, o escotismo vem dessa palavra inglesa scout, né, explorador, é o cara que vai na frente lá, é o batedor, e ele começa aí. Então a ideia dele era contribuir de alguma forma para a sociedade e ajudar os garotos, como o Samir falou, na formação do caráter, usar a experiência dele no exército, usar também a disciplina e a hierarquia que se utilizava na vida militar para dar uma certa formação, uma certa orientação para esses meninos. E aí tem toda uma história, se desenvolve até chegar nos dias de hoje, como ele é hoje. Sobre essa questão da meninos e meninas, vocês sabem que a nossa sociedade ela ainda não é evoluída, mas já é um pouquinho mais evoluída. E durante muito tempo, certas atividades eram tidas como coisas exclusivamente de homens. Mulher não fazia certas coisas. Isso era uma coisa que eu ia comentar, né? Que não só no escotismo, né? Que no início era para meninos, né? Quase tudo que surgiu na sociedade tinha como início a questão de ser pros homens, né? Enquanto o homem ia caçar, a mulher fazia os afazeres domésticos, né? Então hoje já mudou isso, né? A faixa etária variou ao longo do tempo. Quando eu entrei em 1982, era de 7 a 10 lobinho, de 10 a 15 escoteiro, de 15 a 18 sênior, ou escoteiro sênior, de 18 a 21 pioneiro. Ah, então essas nomenclaturas aí são a respeito de idade, não tem nada a ver de patente? Não, faixa etária. Exatamente, porque o que acontece, né? Quando ele teve esse acampamento lá na ilha de Brownsea, ele acabou dividindo no mesmo jeito que você separa a hierarquia do exército, né? Então você tem uma linha de comando maior, então você tem uma linha de comando intermediária e ela vai se ramificando. Vamos lembrar que as empresas hoje em dia também funcionam do mesmo jeito. Você tem lá o diretor, depois vem os gerentes e assim por diante. Sim. Quando você entra no campo, como que funciona a hierarquia do escotismo, ela segue uma parte segmentada quebrada por faixas etárias. E essas faixas etárias, elas têm a ver também com o comportamento psicológico que você tem de cada faixa. Então, por exemplo, quando a gente te fala aqui dos 7 anos, né, 6 anos e meio, até os 10 anos incompletos, ele pertence ao ramo lobinho. A idade da criança, ela tem muito a ver com a fantasia. Então, todo o movimento educacional, ele mistura muito a história, a parte da fantasia, para poder ajudar a fazer esse desenvolvimento. Você cria histórias para poder entrar dentro do mundo dela, para poder educá-la, para despertar curiosidade, despertar cultura, despertar artes cênicas e assim por diante. Uhum. Dos 11 aos 15 anos, e essas faixas continuam as mesmas, aí ele entra porque um ritual de passagem que a gente chama de entrar pro mundo dos homens, né? Porque ele deixa aquele mundo da fantasia. Aí tem que botar a mão no formigueiro. Simbolicamente, sim. Nesse rito de passagem, ele vai pro mundo dos homens, aí de fato ele acaba sendo escoteiro. Então todo aquele mundo da fantasia com o qual ele vivia, né? Ele deixa de existir para ser um mundo mais aventureiro. Dos 15 aos 18, aí ele é considerado como um escoteiro sênior, ele vai para a tropa sênior. O nível do acampamento muda bastante, né? Porque o lobinho, por exemplo, ele não acampa, ele acantona, ele está num lugar fechado, com toda a infraestrutura de cozinha, etc. O escoteiro ele já acampa em barracas, esse tipo de coisa. A tropa sênior não, muitas vezes ele se vira com o que ele tem em campo, né? Alguns desafios desses. E por último, a última fase, que vai até os 21 anos, ou seja, dos 18 aos 21 anos, aí ele vai para um outro ramo, que é chamado de ramo pioneiro, e aí ele finaliza a parte dele, porque nessa fase é quando você está muito preocupado com a parte social. Tem muito a ver com escolas, com projeto de reforma de lugares, né? Movimentos sociais mesmo, né? Integração com a sociedade, legal isso. O objetivo final é entregar um cidadão pronto para o mundo. Falar assim, ó, mundo, tá aqui um cidadão que é ciente dos deveres, ciente dos direitos e sabe como respeitar o próximo e vai fazer de tudo para criar uma sociedade melhor. Já responsável. Totalmente responsável. É, legal. A lei escoteira São 10 artigos lá da Lei Escoteira e ela representa um conjunto de valores. Tanto que você tem dentro do desenvolvimento da progressão do movimento escoteiro, você tem a etapa de valores, né? Então é a questão da honra, da honestidade, da higiene corporal, da higiene mental. Mas basicamente gira tudo em torno da honra e da honestidade da pessoa. A questão da promessa escoteira. Então você tem lá o primeiro artigo, o escoteiro tem uma só palavra, sua honra vale mais que sua própria vida, né? E aí você vai conversar com o jovem o que é honra. Tem também a própria promessa escoteira. Quando você se torna um escoteiro e durante a sua vida você muitas vezes renova a sua promessa. Quando você diz escoteiro é já a partir dos 18 anos, né? Quando você entra no movimento, você primeiro entende como é que funciona e aí para você ser considerado de fato do movimento, você faz uma promessa. Você tem uma iniciação. Exatamente. Em cada fase desses ramos que a gente falou, acontece uma promessa, que é um compromisso que você tem com a sociedade, com você mesmo, com aquilo que é certo, né? Que é isso que o Márcio falou, tem muito a ver com o sentimento. Como é que acontece a promessa? Você tem o movimento, ele adota muito os símbolos da pátria. Então você tem a bandeira do Brasil. Geralmente as reuniões acontecem aos sábados. Existem alguns grupos que se reúnem aos domingos. Mas isso aí é por conta da disponibilidade ou tem algum valor histórico aí? Não, da disponibilidade, do local. Isso varia, né? Isso é a flexibilidade que o movimento oferece. A promessa, ela é feita perante Deus, perante a pátria e perante o próximo. E então, quando você tem essa iniciação, você está lá diante da bandeira, você tem os seus amigos, que são os seus próximos, né? E você tem Deus, que é representado pelo céu, né? Pelo firmamento. Então, geralmente, a gente faz a céu aberto. Quer dizer, tem toda uma mitologia, né? Toda uma simbologia em função disso. E aí, o texto que ela fala é um texto que ela tem que memorizar e que vai dizer: prometo pela minha honra fazer o melhor possível para cumprir os meus deveres, para com Deus e a minha pátria, ajudar o próximo em toda e qualquer ocasião e obedecer à lei do escoteiro. No caso do lobinho, ele vai falar que ele vai obedecer a lei do lobinho. E quando você é um membro adulto... Né, e o texto é esse para todos? Ou cada movimento tem para todos? Tem o seu... Só o lobinho que vai dizer que promete cumprir a lei do lobinho, que são 5 leis, não são 10. E quando você é membro adulto, você diz que promete ser fiel à União dos Escoteiros do Brasil. Só tem uma associação no Brasil, o Brasil adotou esse modelo de associação única e quem congrega e quem diz as normas e tudo é uma entidade chamada União dos Escoteiros do Brasil. O movimento, ele é mundial, ele é mais ou menos parecido no mundo inteiro. No Brasil existe isso que ele falou, que é a UEB, que é a União dos Escoteiros do Brasil, e ela acaba congregando todos os grupos para ter o registro, para ter uma forma de educação e orientação semelhantes. Entendi. Você tem que tomar muito cuidado com a forma como você vai formar pessoas. Você está formando o caráter de pessoas, né? Então isso precisa ser bem supervisionado. Para ser chamado de escoteiro, eu tenho que seguir lá aquela, digamos assim, aquela constituição. Exatamente, porque existem algumas dissidências que eu vejo alguns prós e contras. Aí eu deixo para quem for se afiliar tomar a melhor decisão possível, que é isso que o escotismo ensina. Ele não fala para você ir para a direita ou para a esquerda. Ele fala: ó, cara, tem a direita e a esquerda. A direita vai te levar nesse caminho, a esquerda vai te levar nesse caminho, e você é uma pessoa consciente daquilo que você quer tomar decisão para si. É isso que a gente aprende do início ao fim. Pelo que vocês estão explicando, é uma base bem sistemática, bem do tipo militar, né? A impressão que eu tenho, cheia de poder de quem está na liderança, vamos dizer assim. Tô errada? É, eu acredito que isso aí é mais questão de ordem, né, cara? Em qualquer segmento aí precisa de uma ordem. Olha, nesse ponto tá um pouco errado assim, Lúcia, porque o que acontece? Então, vamos lembrar que tem duas coisas importantes, né? Primeiro que o movimento, ele é totalmente voluntário, tanto de quem participa, como as pessoas que participam do movimento mesmo. Então eles estão ali de um jeito totalmente voluntário. Ele nasceu nos campos militares, né? Ele nasceu dentro de uma situação onde era de conflito. Então ele tem muito essa veia. Tem sim uma hierarquia, tem uma disciplina, mas ele não tem essa rigidez toda como muita gente pode pensar. E o que é interessante, como ele é um movimento educacional, vocês falaram muito do lobinho, né? Vocês sabem por que tem esse ramo chamado lobinho? É uma fase da criança que ela está muito no momento da fantasia. Existe um escritor inglês chamado Rudyard Kipling, não sei, quem não leu, vale a pena. Ele é só o criador de um livro chamado The Jungle Book, que é o livro da selva, que é a história do Mowgli. Que não é da Disney, né? Todo mundo acha que é da Disney. É, não é da Disney. Ele conta a história do Mowgli, e o Mowgli é o menino lobo, e tem todo um processo de hierarquia com a Alcateia. E o Rudyard Kipling é um escritor que é sem precedentes. O Baden-Powell acabou usando muitos livros, muito da metodologia como o Rudyard Kipling construía o processo, para trazer isso para dentro do processo educacional. E quando ele começou a formar o escotismo, ele fez o estudo de várias formas de educação para jovens, desde a época da Grécia Antiga, como é que funcionava a educação para os bretões. Então ele foi montando um manual realmente de como que se educa pessoas para estarem aptas para a sociedade. Qual é a história do Mowgli? É um menino, um bebê que se perde dos pais, né? Esse menino, ele se perde dos pais e ele é encontrado por uma família de lobos. E ele, no caso o Mowgli, ele vai ser criado por uma alcateia de lobos. Então a primeira coisa que acontece nessa alcateia é decidir se ele vai ser aceito ou não. Então a criança, quando tem contato com essa mitologia, com essa mística, com esse elemento lúdico, ela tem que se esforçar para ser aceita por esse grupo. Se ela for aceita, ela passa a ser então um lobinho. Aí você tem o Aquelá. É o lobo mais velho da alcateia. É o alfa, né? Isso. E geralmente é o adulto responsável por aquilo que a gente chama de sessão, a sessão do ramo lobinho, né? Esse adulto responsável, ele vai ter outros que vão ajudar. E aí, dentro da mística lobinha, você tem os personagens que o Mowgli, ele encontra durante a experiência dele. Então aí você tem o Baloo, que é o amigão, que é um urso bonachão. Você tem a Pantera Negra, que é a Bagheera ou Bagheera, dependendo da pronúncia, né? Que é o guardião, é o protetor, ele faz às vezes do anjo da guarda, né? E se quando isso é bem trabalhado nas crianças, isso acaba sendo incorporado pelo inconsciente dela, né? Uhum. Todo esse processo de educação, ele também envolve 5 áreas de conhecimento gerais que ajudam a desenvolver essa parte educacional. Ela tem a ver com ciência e tecnologia, cultura, desportos, habilidades escoteiras e serviços. Ele aprende sobre aeromodelismo, arqueologia, arquitetura, astronomia, tem muita coisa, nem dá para citar em tudo que é possível de se aprender aqui nesse podcast, tá? Na parte de cultura, para você ter uma ideia, o que que entra, né, para ele poder entender e tirar suas especialidades nessas áreas, entra uma parte de artes gráficas, artesanato, artes cênicas. A parte de cultura é muito importante, até para a formação da cidadania. De esportes, aí você vai ter todo tipo de esportes, tanto indoor como outdoor, e aí entra muito da canoagem, escalada, trilhas, etc. E a parte de serviços no final, que você entende como é que funciona a administração, a alfabetização, a agricultura, serviços mesmo que você pode prestar para a sociedade, informações de civismo, comércio e assim por diante. Então tem muita coisa que é usada como base nesse processo educacional. Vamos dar aquela carteirada, então, o que cada um já fez e como que iniciou no escotismo? Cara, foi engraçado porque, assim, eu sempre fui muito hiperativo, né? E lá na associação de síndicos, lá tinha um movimento escoteiro que funcionava lá, isso que é legal. O movimento escoteiro, às vezes, ele tem uma sede numa escola, como o Márcio falou, às vezes ele tem uma sede numa igreja, ele precisa de um lugar para ser a sede dele. Ele funcionava no meu grupo escoteiro na época, era o único lugar que funcionava com uma sede própria para poder montar as atividades. E isso que é uma coisa legal. Porque quando eu entrei lá, não tinha a menor noção do que era, a não ser por um antigo desenho, que acho que talvez muita gente não vai lembrar, que era do DuckTales, cara. Ah, eu lembro. Então os três patinhos lá, sempre que eram os sobrinhos do Pato Donald, eles sempre envolvidos com escotismo, né? Fazendo nós, fazendo uma série de traquinagens para eles poderem atingir um determinado objetivo. Eu conheci pessoas extraordinárias lá, então eu entrei para o movimento escoteiro, eu tinha 10 anos, 10 para 11 anos, então eu já entrei direto como escoteiro. Saí de lá aos 21 anos, né, só dei uma pausa no período militar, então depois que eu passei durante todos esses anos no movimento escoteiro, quando eu entrei pro exército, para mim o exército foi uma diversão incalculável, eu me divertia muito, foi uma das melhores fases e o escotismo me preparou muito para isso. Tudo no que você tem dentro do escotismo, a gente brinca que é um grande jogo. Então, a todo momento, você nunca está sempre nos mesmos grupos, né? Você é sempre motivado a se misturar com pessoas diferentes, com culturas diferentes. Parte hierárquica dele, ele é sempre dividido em grupos, né? Então, é um líder que controla uns grupos menores e isso vai se ramificando. Quando você se envolvia com as pessoas, ah, vão almoçar, então eles misturavam todo momento. Quando você se acostumava com aquelas pessoas, você se misturava de novo. Você se acostumou, você misturava de novo, para você sempre sair da sua zona de conforto. E uma outra coisa interessante, que 100% de todos os amigos que eu fiz dessa época, eles permaneceram. Então, assim, não, a gente não tem nenhum histórico de alguém que tenha se desviado por conduta ou que não tenha sido bem sucedido. Então, foi uma coisa muito legal. Tem um prêmio Nobel da Paz, né, que é o Muhammad Yunus. Ele fundou lá o Banqueiro dos Pobres. Quem puder ler esse livro, é um livro espetacular. Ele começa dizendo que tudo que ele aprendeu, né, para poder formar o caráter do que é o banco, o caráter dele, ele aprendeu no escotismo. Olha que maneiro, cara. Realmente o escotismo ele é forte, né? E hoje você atua ainda? Tá no coração? Como é que é? Cara, eu atuo muito pouco, eu atuo como diretor conselheiro, então quando alguém precisa de alguma coisa específica, a gente tenta dar um apoio, um suporte. Depois que você entra na vida profissional, as coisas ficam um pouco mais difíceis, mas eu tenho como objetivo, né, voltar para poder retornar. Isso é muito, cara, porque o fato de você poder retornar e contribuir com a sua experiência e tudo mais, e foi daí também que nasceu tudo que a gente faz hoje, né? Se hoje eu sou um paraquedista, se eu sou um trilheiro, se eu gosto de canoagem, se eu gosto de me enfiar no meio do mato, se eu guio pessoas, né? Hoje eu guio muitos grupos para floresta, para trilhas e tudo mais, é justamente porque veio dessa veia aí. Enquanto o pessoal tá querendo ir para Paris, Nova York, eu tô querendo ir para Machu Picchu, eu tô querendo ir para Bolívia, eu quero fazer aventura no Caribe, sabe? Ah, mas isso aí, cara, eu te garanto que, sei lá, a grande maioria aí do ouvinte na trilha tá nessa mesma definição aí, cara. Muitas vezes o cara que tá antenado com o mundo outdoor, ele não se importa só no final, né? Ele sim, como ele vai chegar até lá. Não, é a jornada que importa, né? Detalhe, né? Exato. O final é só o prêmio. O escotismo ele é feito muito com a participação dos pais. A escola, né? Ela dá o estudo, ela dá a formação acadêmica, mas a educação que dá então, os pais. Então, eu também, como Samir, eu era uma criança bem ativa. E um dia alguém comentou com a minha mãe que estava abrindo um grupo escoteiro, o saudoso grupo escoteiro 20 de setembro, 209RS. Quem é do movimento sabe o que eu tô falando. Não, tem que falar, como só quem é do movimento. Na trilha é um programa inclusivo, tem que ser pra todos. Ele tá ativo ainda hoje? Tá ativo. Entendeu, não. O que, que é isso aí? Pode falar. É, o Grupo Escoteiro 20 de Setembro lá em Porto Alegre, ele funciona no Clube Farrapos, então se tiver alguém aí no Partenon, Petrópolis, Jardim do Salso, aí vá lá. E é o grupo que tem um convênio com o Clube da Brigada Militar. E eles fundaram o Grupo Escoteiro lá nesse Clube Farrapos, né? 209 é o número, né, o número de registro do grupo. Quando você quer dar o RG do grupo, você fala o numeral, é o 209RS. Oh, então é 209 do Rio Grande do Sul. É, 209 Rio Grande do Sul. Ah, moleque. E aí abriu o grupo escoteiro lá, alguém falou, a minha mãe me levou, e assim, apesar de tudo, eu nunca cheguei a Lis de Ouro, nem Escoteiro da Pátria, que são os graus máximos que você pode chegar, né, acabei que me mudei de São Paulo, de Porto Alegre para São Paulo, depois vim para Amazonas e em função disso eu acabei não dando prosseguimento à minha progressão nesse sentido, mas o espírito escoteiro sempre teve dentro de mim, né? O Samir mandou um e-mail pra gente uma vez falando sobre cozinhas mateiras e eu, como mobralzão que sou, eu não sabia, eu falei cozinhas materiais. E a Lúcia me corrigiu. A Lúcia, você viu, você lembra disso aí, né? Eu vi esse podcast. Aí a Lúcia me corrigiu lá, não, é mateira. Aí eu, existe isso? O que, que é isso? Não. Existe, cara. A gente aprende a construir várias coisas. Pontes, processos de engenharia. Pois é, aí ela falou, né? Ela me corrigiu e eu lembrei desse termo aí, mateiro, né? Que tem a ver com mato. Você chegou a pesquisar o que faz parte da culinária pois mateira? Pois é, não cheguei a pesquisar, mas eu era exatamente o que eu ia falar agora. Meio que você consegue dar um exemplo aí, alguma coisa de cozinha mateira? O que pode ser legal? Existe o Masterchef mateiro? Poderia ter, cara, poderia ter. Mas existem especialidades específicas de culinária no escotismo, que tem a ver com assar coisas, com preparar refeições para várias pessoas. E nessas linhas de conhecimento, de artes escoteiras, na parte de cozinha, você aprende aprende a cozinhar praticamente de tudo sob qualquer condição. E tem a ver com técnicas de sobrevivência também? Também. Tem um pouco, porque tenta imaginar que você pode fazer pão quando você tá acampando. Ok, mas não, mas dentro dessas habilidades de conhecimento, existe alguma coisa assim, ou algum grau elevado de técnica de sobrevivência? Não, você é um escoteiro, você é um sênior, você já é capaz de, se eu te jogar no mato, você se vira. Depende da atividade que você vai fazer. E só voltando àquilo que a gente estava falando, né, que antes da gente entrar no movimento escoteiro, minha mãe era meio que era a mãezona ali da turma, né, dos meus amigos. Ela fazia campeonato de botão, ela que organizava o campeonato de futebol, ela que era a juíza do futebol. E quando a gente entrou no grupo escoteiro, estava precisando de um maquelar. Maquelar é o adulto mais velho lá que vai cuidar dos lobinhos, né? E alguém falou assim, ó, a mãe do Márcio lá, e todo mundo gosta dela aí na rua e tal. E aí a minha mãe conta uma história interessante. Lá no Rio Grande do Sul a gente tem o que a gente chama de campo escola, que é onde os membros adultos eles vão receber treinamento, porque você não entra assim do nada e toma, te vira, né? Se o movimento é bem feito e onde ele é bem feito, você tem todo um treinamento que é fornecido aos adultos. E uma das atividades que eles tinham que fazer, um dos objetivos, era matar uma galinha e assar. Nossa. Só que aí choveu, eles ficaram com pena da galinha, a galinha dormiu dentro da barraca com eles, eles não mataram a galinha. Eles ficaram com fome, era pra fazer galinha com a batata, eles comeram só a batata. Tá vendo só? É, pra não matar, porque a atividade era você pegar a galinha viva, quebrar o pescoço dela, limpar ela todinha e depois assar. E eles não conseguiram fazer. Outra história que ela conta, que é interessante, ela diz que na época tinha um grupo escoteiro só de cegos. E diz que no jogo noturno o grupo escoteiro de cegos ganhou a atividade do jogo noturno porque eles sabiam se orientar. Mas e aí, e a cozinha mateira? O que a gente pode falar dela? Na verdade, tudo que você faz, né, pra se alimentar e você tá dentro do mato, a gente pode considerar como uma cozinha mateira. A diferença é que você pode ter algumas técnicas pra saber como e o que preparar. Passar café na meia. É um tipo de técnica mateira, sem dúvida. E eu diria que meia é um dos melhores coadores de café existentes até hoje. Tá? Usada? Pode ser também, dá um gostinho especial. Tem um amigo nosso aí, Lúcia, sabe de quem eu tô falando, que ele é especialista fazendo isso aí, e depois que descobriu, a galera parou de tomar café dele. Mas é engraçado, viu, Renan? Aí depende muito, né, de cada chef escotista, né? No meu, por exemplo, ele fazia com que a gente tivesse a curiosidade de saber como se adaptar. A gente treinava muito antes de ir para campo, né? De não usar nada que estivesse pronto ou semi-pronto. Então a gente conseguia desenvolver a forma de cozinha da gente sem levar nada semi-pronto. Então a gente não usava nada em pó, não usava nada industrializado. A gente fazia uma coisa muito natural. O que me ajudou muito depois, né, a sobreviver no geral. Até um estilo de vida até mais saudável para mim. Isso varia muito da estrutura que é montada, né? Tem grupos coteiros que tem mais condição de oferecer uma estrutura melhor, tem outros que o pessoal vai mais na cara e na coragem, né? Um grupo de adolescentes de, sei lá, de 10 até 15, 18 anos, deve rolar muito traquinagem ali na cara, não sim, é possível. Sim, você tem uma margem, uma liberdade até bastante grande pra espontaneidade, pra alegria, pra esse tipo de coisa e pra zoeira também, né? Isso começa a ser liberado um pouco mais já entre 15 e 18, até porque fica, até um certo ponto, é difícil você controlar, né? Então você controla dentro dos limites do possível pra não reprimir. Né? Então você vai controlar geralmente brincadeiras que podem expor a perigo, que podem machucar, esse tipo de coisa. Né? Mas você tem que controlar também o ímpeto dos meninos. Né? Quando você tem toda essa experiência, você chega num Guerra na Selva, num Infantaria de Selva, são os caras que se dão melhor, porque o cara tá ali no ambiente dele, né? O playground dele. Né? Enquanto o cara olha assim, ai que nojo, tá puru do coco, o cara diz, pô, me dá mais dois aí que tá pouco. Aqui. Tá nutritivo, né? Porque você já fez. Eu já comi tapuru do coco, né? E tal. O cara te dá ali. Lúcia, você sabe o que é o tapuru do coco? Eu ia perguntar. Ah, você não sabe o que é tapuru do coco? Eu nunca comi, cara. Mas eu sei o que é. É a larva de um inseto que dá dentro do coco, dependendo do coco, geralmente quando ele já tá um pouquinho mais amadurecido, depende da fruta. Às vezes o coco é podre, né? Mas... E é uma fonte de energia. Fonte de vitamina. É, tem quase tanto caloria quanto proteína quanto a carne. Alguns dizem que tem até mais, que é mais nutritivo que carne de gado. Você já comeu tapuru do coco? Cara, já sim. E eu, nesse ponto eu discordo com o Márcio. Na minha concepção, não tem nada mais proteico do que carne bovina, cara. Não existe nenhum alimento, nem soja, qual que for, não existe. Bom, eu não sou nutricionista, eu tô falando o que me falaram. Eu não sei se era mentira pra gente não ficar com nojo. Assim. Exatamente. Manaus tem muito desses coquinhos pequenininhos, né? Não é o coco que a gente conhece, né, de grande, que você quebra ele muito facilmente, então ele tem a larvinha lá, ele é todo branco, na verdade ele é muito limpo, né, porque ele não conviveu com nada mais do que não fosse aquele coquinho ali, então realmente ele é muito, muito usado, né, quando você tá em Manaus, na Amazônia, eu já estive por lá, é fantástico, um lugar lindo, cara, eu diria que é quase impossível, pra quem conhece da floresta, você não tem como passar fome na floresta. É, Samir, eu vou te falar agora que você acabou de tirar todo o preconceito que eu teria de comer o tapuru do coco. Não, cara, pode comer sem preconceito nenhum, porque ele só vive daquilo, ele mal tem oxigênio lá dentro, e ele só vive do coco, então ele só come o coco. Então quando você saboreia ele, ele tem sabor de coco. É. Diferente de outras larvas que eu já experimentei e não tem sabor de coco. Tipo assim, bicho de goiaba, tem gosto de goiaba, é isso? Pois é, que eu ia falar agora. É, bicho de goiaba tem gosto de goiaba, total. Se você comer ele junto lá, você nem sabe que tem um bicho lá dentro. E não vai te matar. Você tem uma ideia dessas culinárias mateiras, né? O que se aprende lá? A gente aprende a fritar ovos de várias formas. O ovo no espeto é um deles, ovo no barro é outro deles. Como é que é ovo no barro? Ovo no barro, fiquei curioso, falei. O que você precisa pra... E aí, isso é muito importante, tá? Você precisa comer o ovo muito bem cozido, para evitar um negócio chamado salmonela. Sim, sim. Você o quê? Você envolve o ovo numa maçaroca de barro. E aí tem que ser realmente um barro bem úmido e ele vai para a brasa. Por que ele tem que ser uma camada espessa? Porque toda aquela umidade do barro, ele vai transferir para fazer um cozimento do ovo. Depois de algumas horas, não é um negócio simples, você retira aquilo de lá e aí você quebra com cuidado, né? Com a marreta. É, né? Porque o quê? O barro ele vai endurecer em volta dele e aí ele vai manter o ovo lá cozido. Se você fez do jeito correto, tem que esperar bastante tempo, não é uma tarefa simples. Mas tem vários alimentos que você pode cozinhar nesse sentido, sim, tá? Sim. Já fiz peixe envolto em folha de bananeira, a gente cobria com barro, fazia a fogueira em cima, ficava horas lá. Então todo aquele aquecimento ele vai fazer com que exista uma transferência de calor, né? E aí a gente aprende muito sobre termodinâmica, e essa transferência de calor faz com que cozinhe o alimento logo embaixo dela, né? Então o peixe fica muito saboroso. Não tem limite, né? E ó, eu vou dizer pra vocês, eu sou um excelente cozinheiro, tá? Você aprende também como é que você monta um cardápio, inclusive pra um grupo de pessoas, que é uma coisa difícil de se fazer. Tanto para sua patrulha como para uma sessão inteira. Então você tem que saber muito, ter muito essa noção, até para não ter desperdício, fazer um negócio que seja nutricionalmente funcional. Então é uma coisa muito legal. Então como é que você limpa um peixe, como é que você limpa uma peça de carne, como é que você corta, faz um corte específico de uma carne, como é que você faz uma refeição para pessoas. Então tá, eu tô olhando aqui no site escoteiros.org.br, que eu vou colocar inclusive aí na postagem desse programa para o nosso ouvinte conhecer um pouco mais sobre escotismo. Além disso, dessa questão mateira, natureza e tal, tô vendo aqui que tem aeromodelismo, robótica, informática. Por que ele é tão abrangente assim nesses assuntos e nessas áreas? Então, vamos lembrar que tem duas coisas. Quando você está dentro de uma sessão, você acaba tendo um objetivo, né? E o objetivo, por exemplo, do ramo escoteiro é ser um escoteiro liso de ouro. Aí você perguntou logo no começo sobre patentes e tudo mais, é, né? É ser um escoteiro o quê? É ser um escoteiro condecorado com o distintivo de liso de ouro. Lembra que você perguntou sobre patentes dentro do escotismo? Uhum, sim. Exatamente. Então, para você alcançar a liso de ouro, você tem que passar por várias etapas. Entre elas, existe aí alguns requisitos que você tem que conhecer ou ser especialista em quatro, nas cinco zonas aí de conhecimento que você viu, cultura, ciência e tecnologia. Você pode escolher algumas dessas especialidades. Então, hoje tem que pesquisar, eu não tenho mais noção de quantas especialidades você tem que ter em cada ramo de conhecimento desse, para você ir para uma próxima etapa, que é receber as insígnias de especialidades, que aí vão exigir outras coisas. Depois você tem que passar por especialidades de nós, amarras, etc., que vão te dar acesso a outra situação, que são os cordões de eficiência. Então você tem que ter passado por toda essa etapa para depois receber uma insígnia de modalidade, e aí você vai escolher. E se você passar em todas essas etapas, e for bem avaliado e tudo mais, aí você recebe esse último distintivo, que é a Lis de Ouro. Mas também não acaba por aí, né? Você sempre vai tendo algo pra aprender, Exatamente, você sempre tem algo pra aprender. Quando você muda de sessão, aí você começa toda essa progressão de novo. E aí em outra sessão você vai ter uma nova etapa, e por essa etapa você tem que passar por muitas outras. É uma escada de conhecimento, né, cara? Como qualquer uma. É uma escada de conhecimento, é muito legal isso daí. Pra quem gosta, é um prato cheio, cara. Qual é a patente que vocês alcançaram? Eu sou Lis de Ouro. Você tem ou, Márcio? Não, nenhuma. Na minha época, eu fui escoteiro Lis de Ouro, alcancei o mais alto grau de adestramento. E é legal que nessa escola de liderança, você também tem a oportunidade de liderar os seus grupos. Então, até fazer um jabá, tem um episódio do Café Brasil, o número 201. O Luciano Pires foi escoteiro e ele fala, né, nesse episódio da Fábrica de Líderes. Então, quem não ouviu, recomendo que ouça, que tá espetacular esse episódio. Pô, o Luciano Pires foi escoteiro, cara? Foi escoteiro, legal, cara. Legal pra caramba mesmo. Eu cheguei a ser primeira classe, né, que era no meio do caminho aí pra chegar em Lis de Ouro. Samir sabe, né, você não faz sozinho, né, você é um menino, uma criança, você precisa do apoio dos chefes e dos pais. Eu tinha apoio dos pais, mas o grupo escoteiro não tinha tanta estrutura lá, né? Eu tive contato com três realidades distintas, assim, dentro do movimento escoteiro. De um grupo muito bem estruturado e organizado, que era o 20 de setembro. Um grupo médio, que era o Guia Lopes, e um grupo bem... como é que eu vou te dizer, assim... bem carente nesse sentido de que o pessoal fazia pelo espírito, sabe? Então, você tem uma coisa no movimento chamado POR, Princípio, Organização e Regras, que define os requisitos de cada especialidade. Os chefes aqui, eles davam as especialidades, né? O meu grupo de escotismo aqui, dos amigos que era, a gente gostava de acampar, né? A gente ia pras atividades e pronto, acabou. Tinha todo... a mística e tal, mas ninguém ligava muito pra esse tipo de coisa, até porque não tinha acesso, não tinha condição, era um grupo realmente carente, as pessoas não tinham muito dinheiro, né? O escotismo, a partir de um certo ponto, ele demanda recursos financeiros. Apesar da ordem e todo aquele rito que existe no escotismo, ele era feito de maneira informal, né? A gente até estava conversando, eu reencontrei esses amigos depois de 10, 15 anos, e a gente estava conversando assim que hoje a gente não deixaria os nossos filhos fazer o que a gente fazia naquela época. Todo mundo estava preparado já, né, cara? Não, eu não vou dizer que nunca. Já aconteceu de menino morrer afogado em acampamento, porque o menino disse pro chefe que sabia nadar. E foi atravessar uma falsa baiana, que é aquela corda que você atravessa, né? E ele caiu dentro d'água. E ele não sabia nadar. E o chefe não estava preparado. O chefe não tinha tido treinamento para tirar ele dentro d'água. E o cara morreu e o chefe foi processado por homicídio culposo. Mas a responsabilidade era do chefe mesmo? Total, total. Sempre vai ser. Sempre vai ser. E no nosso caso, era irresponsabilidade nossa e o grupo não tinha estrutura. Por exemplo, você tinha um ou dois chefes ou três que iam lá, mas estavam lá e tal e não ligavam muito, entendeu? Então, esse é um cuidado que você precisa ter. Um tempo desses, eu não sei se você lembra de um caso muito famoso que ficou em São Paulo, Samir, que foi na década de 80, por aí, no escoteiro que desapareceu ali perto do Pico do Jaraguá. Posso só fazer uma correção aí, Marcio, se você me permite? Sim. O caso aconteceu realmente na década de 80, foi em 1985, para ser mais exato. Ele é um caso famoso porque quem puder ler um livro chamado Operação Marins, eles estavam indo para a Serra da Mantiqueira. É verdade. O grupo, ele foi lá com uma patrulha especificamente para poder subir, fazer a ascensão do Pico dos Marins. Um dos escoteiros se machucou e ele, como ele era o líder da patrulha dele, ele se prontificou a voltar para poder pedir socorro. Só que depois o grupo, ele não encontrou mais com o Marco Aurélio. Esse caso ficou famoso no país inteiro. Mais do que isso, ele foi o caso que mais demandou pessoas e operações de resgate no país. Não tem outra história, né, de tempo e de pessoas envolvidas nessa situação. Então o livro conta muito disso, como é que isso funcionou. É um livro bem legal. Outros depoimentos surgiram e tudo mais, mas realmente é um caso misterioso que ficou aí. E não é só ele, tem outros casos no mundo. Teve um caso na Inglaterra também, que um escoteiro, num acidente de trem, ele ajudou todo mundo até o final, mas ele acabou morrendo no trajeto. Um jovem, ele nunca pode sair sem autorização expressa, escrita dos pais, dizendo exatamente tudo o que vai acontecer, o horário que sai, o horário que volta. né? Do mesmo jeito que a gente, quando vai fazer trilha em algum lugar, e você sabe bem disso, uhum. se é um lugar que você tem pouca visitação ou é um parque, alguma coisa, você sempre deixa avisado na entrada do parque quem são as pessoas, quantas pessoas estão indo, o horário previsto de chegada. Quando a gente não tem isso muito próximo, a gente usa sempre o corpo de bombeiros mais próximo para avisar. Então a gente manda um papel com um ofício, com todo um processo muito antes. Ah, essa programação é feita com antecedência de avisar os bombeiros e tudo mais? Tem que ser feita com antecedência, exatamente. Deveria ser, né? Todos os acidentes que eu tenho conhecimento, inclusive nos esportes de aventura, ele não acontece por um evento isolado, você sabe disso. Uhum. Um acidente, ele acontece por um conjunto de eventos... De incidentes, né? De incidentes, e eles vão culminar, às vezes, num processo desastroso. Então, quando eu vejo lá, por exemplo, que um grupo se perdeu, alguém faleceu, alguma coisa do tipo, isso não aconteceu por acidente, não aconteceu de forma isolada. Foi um acidente, sim, mas não aconteceu de forma isolada. Um conjunto de fatores vão dando merda, né? E essas merdas não são solucionadas e ela acaba culminando dentro de um processo desastroso. Quem for procurar um movimento escoteiro tem que ficar muito de olho nisso, né? Porque o movimento escoteiro ele não é perfeito, né? A gente brincava no escotismo que o que estragava o movimento escoteiro em algumas situações eram os adultos. Então tem várias situações de grupos escoteiros que a pessoa tem que ir lá checar se o chefe, se as pessoas que estão dirigindo o grupo são pessoas idôneas, se elas participam de fato da registrão do União dos Escoteiros do Brasil. Acaba sendo um pouco repetitivo, né? Mas não tem como. Pelo menos em alguns programas na trilha até hoje, isso é uma forma que a gente... É uma pergunta que eu acabo fazendo. Quero colocar o meu filho para entrar no mundo do escoteiro. Eu não conheço nada do escotismo, né? Como que eu vou me blindar de colocar numa pessoa idônea para poder trabalhar com o meu filho, para poder atender meu filho? Existe alguma documentação que eu possa pedir a ele? Algum procedimento que ele tem que ter? Como é que faz isso? Existe sim, tá, Renan? E isso é muito importante, porque mesmo nos esportes de aventura que você falou que tá sendo repetitivo, em cada um deles, inclusive no último, ele falou, tem cara até que falsifica a carteirinha para poder voar e pois tudo é. Mais. Cara, infelizmente tem gente desse tipo em todo lugar, né? Não é porque o escotismo forma cidadãos que ele é isento de ter esse tipo de coisa. Então, a primeira coisa que eu recomendo é o seguinte, quando você chegar num grupo escoteiro, checa lá dentro da UEB se ele tem um registro todo direitinho lá. Pode mandar um e-mail direto para a União dos Escoteiros do Brasil pedindo referências desse grupo escoteiro. Se tiver alguma coisa que eles desconheçam ou alguma coisa que descaracterize o grupo, com certeza eles vão avisar. Então, um grupo que não tem, que se intitula um grupo escoteiro, que não tem nenhum registro lá, desconfia. E aí depois bate um papo mesmo com o chefe escotista, vê se você se adapta com ele, vai acompanhando, né, o seu filho. Porque, assim, é um processo de formação de caráter. Alguns vão ter um foco religioso, outros talvez tenham um foco... dá uma olhada qual que é a formação de caráter que estão passando pro seu filho. Isso é uma coisa muito importante. Ok, mas aí, beleza. Eu falo com o cara, converso com ele, falo, tá, beleza. Dá um monte de referência e no final ele fala, cara, isso é palavra de escoteiro. E aí, eu confio nele ou não confio? Não. Você tem que pegar todas as informações, porque existe todos os registros, né? O seu filho chegou e falou assim, a gente vai ter um acampamento amanhã. Não tem nenhuma autorização, não tem nada dizendo sobre isso, solicitação de autorização dos pais, etc., dizendo a programação, quando vem, quando volta, desconfia bastante. Então, eu tava falando aí a questão de a palavra de escoteiro, né? Tá acima de tudo ali, né? Pelo que eu entendi até agora, é isso mesmo? Quando o cara fala que eu tô dando a minha palavra, você pode acreditar que o cara tá... dando o máximo dele ali, né? Exatamente. Se o cara passou por toda essa formação, né, como a gente espera, se ele deu a palavra dele, ela vale mais do que a própria vida. Isso é indiscutível. Agora tem casos de desvio aí, não vou dizer que é perfeito. Infelizmente tem. Não tem como, né? Infelizmente tem. Ninguém é perfeito, mas você tem que ficar de olho. Por quê? Porque eu não participei ou eu não vi diretamente, mas eu soube de casos de pedofilia. Eu não vou dizer que era abusar no sentido de forçar a menina a fazer alguma coisa, mas ele se aproveitava daquela situação, né? E eu nunca vi, mas as pessoas que eram próximas a mim falavam e não tinham motivo para inventar. E isso tanto com meninas quanto com meninos, né? Homens, chefes, utilizando essa posição para manter relacionamentos. Você tem que ficar de olho. O que acontecia muito aqui no Amazonas, que é a realidade diferente, é assim, como o Samir falou. É, o grupo era tipo a creche, né? O pai trabalhava sábado, domingo, a mãe trabalhava a semana toda, queria tomar cerveja, né? E largava, e o pai também não estava muito aí, entendeu? Então isso facilitava muita coisa. É, tanto na questão do risco das crianças, quanto na exposição a esse tipo de situação, né? Porque o ideal dentro do movimento escoteiro é que, se você vai levar seu filho, você saiba que o sábado é do grupo escoteiro e você vai dedicar aquele tempo para contribuir numa atividade voluntária que o seu filho vai estar participando e vai estar fazendo bem. É, cara, ele não tá simplesmente delegando pros outros, ele tá participando da educação do filho dele. Exatamente, assim que deveria ser. Se o cara tem essa mentalidade de que, vou pegar meu filho e botar em algum lugar porque eu quero descansar. Peraí, que cabeça é essa, né, bicho? Não dá. Não vai nem na escola, imagina no grupo escoteiro, né? Mas é aí é a questão da mentalidade das pessoas, né? Porque você tentava fazer reunião com os pais não iam, né? Cara, mas se você parar pra analisar, você conversar sobre escoteiros, sobre o escotismo em si, é algo fascinante. Eu falo por mim, né? Eu não participei, não pude participar, mas era algo que sempre me fascinava. Hoje, quando eu vejo em fila indiana, formando, eu acho super interessante isso, cara. Eu acho importante, inclusive, na formação de caráter. Porque a criança ou o adolescente, ele tá ali e ele vai absorver tudo aquilo. Né? Por exemplo, o próprio Hermes, que muitas das coisas que ele faz hoje, ele aprendeu na época do escotismo. O Danilo Perrotti lá, lavar roupa, ele aprendeu lá no escotismo. É a mesma coisa, viu, cara? Tudo que eu aprendi hoje, como filosofia de vida, de trabalho, como profissional, tudo eu aprendi no escotismo. E eu acho isso fantástico. Né? Várias pessoas que eu conheço que são independentes, conseguem se virar em qualquer tipo de situação, falam, não, eu fui escoteiro. Presença de espírito, a gente pode dizer assim, né? A melhor época da minha vida foi a época em que eu estava no movimento escoteiro. Eu nunca me machuquei em acampamento, nem nada disso, mas já tive que levar escoteiro pro hospital, sair de acampamento com carro para levar escoteiro pro hospital. Ah, isso pode acontecer, tá? Nós temos um grupo no Telegram que, no dia da gravação, eu acabo lançando lá no grupo o tema que a gente está gravando na hora. Hoje eu faço isso somente no Telegram, né? Não dá pra gente ter uma interação maior por outra rede social. Já deixo aí o convite aí pros ouvintes, quiser participar dessas conversas aí e saber de antemão o que a gente está gravando, só entrar lá no Telegram que a gente abre o espaço lá para perguntas. E eu tenho aqui a pergunta da Sally Mustang. No Brasil, é comum ou errar os lugares que praticam? Depende da região geográfica em que você estiver. Você tem mais grupos escoteiros no sul, sudeste, um pouco mais no centro-oeste, e nordeste um pouco menos, e norte é bem menos, né? Mas o volume de escoteiros, né, per capita por brasileiro, ele é muito baixo quando a gente compara a outros países, como Canadá, Estados Unidos e Japão. É, eu lembro de estatísticas de 2005 que falava de 1 para 100. Quando no Japão era 5 em 10. Caramba! Então era uma coisa muito diferente, né? Mas é só você também olhar como que é a formação do caráter do japonês e do americano em relação ao do brasileiro. Sim. Não desmerecendo, mas colocando suas realidades culturais como elas são. E nem tô dizendo também que o escotismo vai ser a panaceia para salvar, né, toda uma população em relação a valores. Não vai salvar a população, mas quanto mais cedo o cara ser instruído enquanto cidadão, pelo menos de uma maneira íntegra e correta. Exato. Melhor, né, no futuro. E vamos lembrar também que o escotismo, ele é uma constante evolução, né? Tem muitas especialidades que foram entrando de acordo com a mudança do mundo mesmo, né? Ele é um movimento em movimento, que a gente fala muito disso. Ele é um movimento em movimento. Então ele tem que ir sempre se adaptando a novas realidades de coisas que antes não tinha, lá em 1910 não tinha. E hoje, em 2016, a realidade é muito diferente. Então ele também tem que se adaptar a esses novos tempos. Um novo tipo de treinamento, uma nova especialidade, etc. Tem uma pergunta aqui também do Diogo Bob, que é a seguinte. Atualmente, se faz escotismo para realmente aprender e conviver com a natureza ou é mais pelos valores ali ensinados? Tô olhando aqui o site do Escoteiros do Brasil, tem muita coisa ali. Cara, tem de tudo. É bem abrangente, né? Tem de tudo. São as duas coisas, exatamente. A gente aprende tanto a uma vida urbana, é uma educação para a cidadania, para você viver em sociedade. Então, o propósito é esse, ó. O mundo, né? País, cidade, tá aqui um cidadão pronto para conviver em sociedade. Tanto que a gente usa algumas técnicas de sobrevivência, técnicas mateiras e tudo mais, para usar dentro desse jogo de educação, dessa adrenalina ao ar livre, né? Então é muito para quem é amante da vida ao ar livre. Se você não é um amante da vida ao ar livre, então não adianta, que esse mundo não é para você. Depende muito da ênfase do grupo, porque, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul a gente tinha um problema de acampar por causa do clima. Eu lembro que várias vezes no Rio Grande do Sul é assim, você passava 3, 4 meses planejando o acampamento, porque o planejamento era anual, e aí você sabia, pô, você começava o ano, você sabia que em abril, na semana da Páscoa, você ia acampar. Chegava na véspera, frente fria, frio, chuva, cancela o acampamento. Tem que ter um conhecimento do ambiente também, né? Quando eu cheguei aqui em Manaus, eu cheguei em 87, então Manaus era uma cidade bem menor do que é hoje. Eu acampava aqui com muito mais frequência do que eu acampava no sul, por exemplo, pela facilidade. Respondendo essa pergunta, depende muito da ênfase do grupo. Tem grupo que, em função da cidade onde está, em função de uma série de outras coisas, dá mais ênfase à parte de valores, de cidadania, do que da parte de ao ar livre, assim. Samir, qual é a primeira história que você vê, assim, mais emblemática aí da sua época? Ah, cara, são muitas histórias, né? Acho que não vai caber num podcast, a gente pode até colocar no outro, mas, assim, quando a gente coloca de curiosidades, né? Eu até separei uma lista de várias pessoas que são conhecidas aí no Brasil e no mundo, que foram escoteiros, né? Então, a gente tem aí alguns ex-presidentes, como foi o caso do Juscelino Kubitschek, Itamar Franco, foram escoteiros. O presidente da França, o Jacques Chirac, o atual presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, o mais famoso deles, que eu acho que está em voga aí, que é o Bear Grylls. A organização da Grã-Bretanha calcula, em média, né, algum número entre 25 a 40 milhões, ninguém tem um número oficial de quantos participantes, mas são milhares de participantes em 216 países, só tem 6 países que o escotismo não está, né, que são países que têm um regime totalitarista. Para você ter uma ideia, ele está lá no Afeganistão, cara. Estava lá em lugares que realmente eram quase impossíveis de se imaginar um processo de educação de jovens acontecerem. Pô, Muhammad Yunus, um prêmio Nobel da Paz, né? Nelson Mandela também foi escoteiro. Segundo a Tecmundo, 65% do corpo de todos os astronautas da NASA foram escoteiros. Então, é uma coisa muito legal. E uma outra coisa que posso citar como curiosidade, cara, são os filmes que influenciaram muita gente, né? MacGyver, não sei se alguém vai lembrar, mas era um seriado que aquilo era o espírito escoteiro total, cara. Cara, você fazer pegar uma bomba com um chiclete e um clipe. É isso, né? Aí, como é que você consegue reunir elementos que estão à sua volta para você se virar? Jogos de Espiões é outro filme com o Brad Pitt. Então, ele faz uma menção aos escoteiros, né? Tem uma hora que o cara lá pergunta, mas onde você aprendeu a atirar desse jeito? Ele falou, no grupo de escoteiros. E desenhos aí, né, cara? Como DuckTales, Snoopy, o desenho Up. E nos anos 80, o Snoopy era muito, né? Tinha muitos desenhos do Snoopy, do Charlie Brown, inclusive com chapelão, né? É, esse chapéu é conhecido como chapéu Stenson. Chapéu Stenson? Foi a primeira vez que o Baden-Powell encontrou com um scout mesmo, né, um explorador americano. Ele usava esse chapéu, que é um chapéu do estilo Stenson, e ficou durante muito tempo. O símbolo que é mais facilmente identificado com o escotismo é esse símbolo do chapéu, né? Tem o símbolo da mão, né? Que você tem os três dedos apontados e o polegar em cima do dedo. Sim, mínimo, também. Né? Esse símbolo, né? Quando você coloca os três dedos apontados e o polegar em cima do dedo mínimo, significa Deus, pátria, próximo, e o maior protege o menor sempre. Mas a flor de lis é um símbolo mundial. Tô vendo aqui os três dedos pra cima, né? Não podemos esquecer do lenço escoteiro, né? É um símbolo quando você faz a sua promessa, quando você realmente entra e faz parte do movimento. Você entende o que é o movimento escoteiro. E uma coisa que eu vi, a questão de símbolo também, é uma coisa que eu reparei e eu acabei perguntando ao chefe. Eles carregavam um cajado. Na verdade, um bastão, né? Um bastão, né? Por que você tá carregando o bastão, né? Não, porque eu sou a referência. Ele é o líder, né? Não, aí depende, né? Você tem o monitor, que é o líder, que ele vai carregar o bastão com a banderola. E alguns grupos, algumas patrulhas adotam que cada um leva o seu bastão, porque, inclusive, você pode fazer pioneiria. E uma das primeiras coisas que a gente aprende a fazer com esse bastão é fazer uma maca. Com ela, com cinto, com roupa, com meia. Se for uma emergência, você fica só de cueca para levar o seu amigo aí para receber socorro. Por baixo, sempre você usava uma roupa que lá no sul, não sei como é que você chama aí, mas lá no sul a gente chamava roupa de guerra ou roupa de campo. Porque naquela época o uniforme ele é feito de um brim grosso, principalmente no sul, que é frio. Então você conseguiria fechar, você, a gente aprendia a botar o bastão e botar a roupa, né? Você fechava tantos botões, fechava ela, botava o cinto e aquele brim, ele aguentava uma pessoa ali. Você transformava numa maca com aquele brim. Você vai usar as roupas, né? Você usa as roupas para fogo, para estancar, no caso, fazer torniquete, esse tipo de coisa, dependendo do tempo que você passasse na mata, né? É, cada situação requer uma atitude, né? Eu não preciso de muita coisa pra ficar só de cueca, não, viu? Passa um pouquinho de calor, né? Tem muita coisa ainda que a gente pode conversar, que a gente pode falar, mas acho que tá na hora da gente dar tchau, né? Exato, é. Eu gostei muito desse papo, cara. É, tem muito. Você se diverte aí na edição, né? Você tem bastante áudio aí, bastante coisa pra você cortar ou não. Antes de tudo, eu queria. Como vocês notaram aí, a Lúcia caiu. Faz tempo, ela tá dormindo. Foi. Já. Caiu, ela teve um problema na internet dela aí. Pois é, a Lúcia teve um problema aí na conexão dela, caiu, mas continuamos aí esse papo que tá legal pra caramba. Mas de qualquer forma. Espero que o ouvinte aí entenda. Acredito que a qualidade do programa não caiu por conta disso. E a gente agradece a presença aí do Márcio Etiane e do Samir para ter esse assunto tão vasto. Faltou muita coisa pra gente conversar ainda aí. E de uma certa forma a gente falou de também muita coisa. Eu tô com aquele sentimento de que precisa de mais informação, sabe? Né? Que é muita coisa para ser falada. E é uma pena que a gente tenha esse pouco tempo aqui para conversar. E eu peço aos ouvintes que participe conosco, né? Tanto dizendo o que faltou da gente falar, para num próximo momento a gente falar aqui nesse programa. E principalmente, se você participa de algum grupo, se você conhece um amigo que é escoteiro, passe esse programa para ele. Porque nós, na trilha, né, a gente não tem um alcance tão grande quanto... Às vezes você pode ter. Por favor, compartilhe aí com seus amigos, compartilhe aí com seus grupos, né? Que a gente está aqui para poder te ouvir e aceitar a sua sugestão. Faça como muitos dos ouvintes têm feito, que é sugerido programas. O próprio Márcio Etiane, ele sugeriu um programa que é esse de escotismo e que nós já tínhamos a ideia de gravar, mas ainda não sabíamos com quem gravar. E como o próprio Sami já mandou vários e-mails pra gente e um deles ele mencionou essa questão de escotismo, nada mais justo que trazer ele pra conversar com a gente. Fique à vontade, participe conosco pra gente continuar evoluindo aí o programa. Márcio Etiane, por favor, faça aí as suas considerações finais e obrigado de verdade por ter esse tempo aí com a gente. Não, eu que agradeço e sugiro essa pauta porque eu acho que o escotismo tem tudo a ver com o que é a proposta do Na Trilha. Tenho certeza que muitos ouvintes têm aí filhos e gostariam de poder oferecer a eles uma oportunidade, uma experiência. Então, minha sugestão é procure um grupo escoteiro. Espero que você tenha um mínimo de orientação assim, para escolher um bom grupo escoteiro com uma boa estrutura e tenha condição de oferecer isso para o seu filho, porque é uma experiência para a vida toda, né? Algo que marca... E que vale a pena, né? E é uma coisa muito sadia, né? Pois é, se você quiser ouvir um pouco sobre o mundo jurídico, eu tenho o LexCast, um podcast que traduz o juridiquês para o português. Ele não é exatamente um programa técnico sobre direito, mas eu procuro explicar para quem não é da área do direito o que está acontecendo aí, os termos. Então, se você quiser saber o que é um habeas corpus, um mandado de segurança, acessa aí o lexcast.in e tem já 55 episódios publicados. Ô, louco, vou até assinar aqui, cara, o LexCast. Eu sabia que o Samir ia gritar, cara. Ele não conhecia, não, né? Eu sou maluco pro podcast. O LexCast foi um dos programas que eu consegui trazer a minha esposa pro mundo do podcast, porque ela é advogada. Aí quando eu apresentei o LexCast pra ela, ela falou, opa, agora sim você tá me apresentando algo que me interessa. É verdade. É, você lembra disso, de, né? Sim, sim. E a experiência de podcast, ela tem eu muito Eu costumo isso. falar isso nos grupos de Telegram que eu participo, né? Mas eu vou falar isso agora. Não existe pessoas que não curtam ou que não gostem de podcast. Existe uma pessoa que não foi apresentada ao programa específico para ela. E o Samir, o que você pode dizer aí de considerações finais e faz o seu jabá aí, né? Se a criança tem interesse de participar de um mundo a céu aberto, aprender coisas novas e tudo mais, vale a pena buscar um grupo escoteiro que mais se adeque a sua realidade, a forma como você enxerga as coisas, o jeito como você quer as informações. O escotismo sempre está aberto aí a receber voluntários, a fazer o processo de um jeito direitinho. Aqui deu para dar uma pincelada. Vai lá, que eu concordo com o Márcio, você vai ter uma experiência para a sua vida toda, não, e vai mudar muita coisa, e eu posso dizer que muita coisa, como eu penso, como eu faço as coisas, é indiscutivelmente por causa da base de escotismo. Bom, eu sou o host lá do Tourcast, a gente está fazendo uma série de eventos aqui em São Paulo, não sei quando você vai ouvir esse podcast aqui do Na Trilha, para levar o turista a conhecer coisas através das ondas do podcast, por experiências de profissões envolvidas com turismo, destinos, dicas, muita informação legal e alguns eventos que acontecem prioritariamente aqui na cidade de São Paulo, que é onde a gente fica, mas a gente fala em alguns episódios de turismo em outros lugares. Bem, inclusive você já teve no Espírito Santo, que é o estado que eu moro, e foi um programa bem legal, que eu pude utilizá-lo para apresentar algumas pessoas que não conhecem o Espírito Santo, e eu tive um feedback muito bacana dessas pessoas, ô Samir. O pessoal falou, poxa, ouvindo o Tourcast aliado com alguns programas que eu tenho escutado na trilha, me deu vontade de conhecer o Espírito Santo. Pô, isso é muito legal, cara. E o Espírito Santo é um lugar que é uma joia, cara. Poucas pessoas sabem, mas o Espírito Santo é uma joia mesmo. Eu quero voltar pra ficar tendo uns 20 dias e explorar várias coisas aí no, nas terras capixabas aí que ficou faltando. Vocês me falaram só depois que eu não tava vindo embora. Sacanagem. Foi o tempo que a gente teve, né? Mas é isso aí. Então é isso, ouvinte. Ficamos por aqui com mais um programa Na Trilha, onde a gente tentou falar o máximo possível sobre escotismo. Lembrando que esperamos o seu retorno, o seu feedback e a sua participação. Então, Na Trilha, sempre alerta. Sempre alerta e faça o melhor possível para ajudar o próximo. Tchau. Servir. Ih, rapaz, a gente não falou da árvore da montanha, né? Já foi, deixa pro próximo. Não, você bota a musiquinha. Esta árvore tinha um galho, ó que galho, belo galho. Ai, ai, ai, que amor de galho. E o galho da árvore. E a árvore da montanha, olê. Próximo comentário é da Bessa Nereides. Como é que vai ser a Bessa ou o Bessa, gente? Eu vou botar isso no ar. Esse galho tinha um broto, ó que broto, belo broto. Ai, ai, ai, que amor de broto. O broto do galho, o galho da árvore. E a árvore da montanha. Primeiro foi o Caio VCF. Então, peraí. Não sei o que é VCF. Deixa eu te ajudar. Ah, você tá dizendo que VCF é a mesma coisa que Los Ticos, é isso? Ah, tá. Você tinha que adivinhar, Lúcio. Ah, eu não ia adivinhar nunca. Se você participasse do seu grupo de Telegram, você ia saber quem é o Caio. Ai, hoje você tá... Trocou ferradura hoje, né, Renan? Porque eu tô com um problema na coluna de um... É uma protusão, eu não sei exatamente. O quê? Protusão é... Antes de ser hérnia de disco. Você falou de doença com o Renan, cara, você se ferrou. Rapaz, se você falar os sintomas aí, eu acho que vou falar que eu acho que eu tenho também. É um negócio que dói lá atrás, que às vezes que isso? É... Opa, não, isso aí eu nunca tive, não. Isso aí eu passo. Mas aí depois de beber não, né, Marcelo? Esse risco eu não corro, né? Esse ninho tinha um ovo, ó que ovo, belo ovo. E e-mail enviado, temos aí o e-mail do Rafael. Ficou horrível essa palavra sua, e-mail enviado. E-mail enviado? É. E a árvore da montanha, oleia, e a árvore da montanha, oleia, esse ovo tinha uma ave, ó, que ave, bela ave. Ai, ai, ai, que amor de ave. Ave do ovo, ovo do ninho, ninho da folha, folha do broto, broto do galho, galho da árvore. E a árvore da montanha. Lúcio, tá aí? Nossa, Lúcio, eu não tô te ouvindo, cara. Problema com a internet aqui. No problema, não tem problema você em gravar, mas é importante a gente ouvir o que você tá falando pra gente saber o que a gente vai responder. É. Dá aquele silêncio de 20 segundos aí pra responde aí. Tá, respondeu o quê? Né? A pena da ave, ave do ovo, ovo do ninho, ninho da folha, folha do broto, broto do galho, galho da árvore. E a árvore da montanha, olê, olê. Então, você sabe quando eu era pequeno, que eu era escoteiro, aí um dia aparece no Fantástico. Hoje, no Fantástico, Baden Powell. E aí vem um cara tocar violão e tal, e tal. E aí, pai, cadê o Baden Powell? Tá aí. Não, mas esse não é o Baden Powell. Esse não, meu filho, mas esse não é o Baden Powell, fundador de escotismo. E a árvore da montanha, oleia, oh, e a árvore da montanha, oleia, oh. Esse índio tinha um arco, ó, que arco belo. Que a internet tá caindo, caiu de novo. De Vitória, Espírito Santo, Lúcio Conrado, sou escaladora. Ai, confundi o resto, esqueci o resto, professor. Folha do broto, broto do galho, galho da árvore. E a árvore da montanha, oleia, oh. E a árvore da montanha, oleia, oh. Esse arco tinha uma flecha, ó, que flecha, bela flecha. Ai, ai, ai, que amor de flecha. A flecha do arco, o arco do índio, índio da pena, a pena da ave, a ave do ovo, ovo do ninho, ninho da folha, folha do broto, broto do galho, galho da árvore. O escotismo, como a gente começa. O escotismo, como a gente começa. Opa! E hoje o Na Trilha vai falar de um assunto que. Toda vez que eu caio, eu falo. Tá. Obrigado. Ai, ai, ai, que amor de árvore. E a árvore da montanha, oleia, oh. E a árvore da montanha, oleia, oh. E abre da montanha, oleia, oh. E abre da montanha, oleia, oh. Cate, cate, cate, na poeira, até o sul. Ha, ha, ha, Murichu, Murixanga, Murilo Braga. Quê?